Como poderei vencer? Como poderei vencer sem a tua pontaria, sem a tua, sem a tua pontaria? Como pode um peixe vivo apanhado, Adilson Batista? Como pode um peixe vivo apanhado, Adilson Batista? Salve, salve! Decadente 148 para falar de Santos 0, América 1. Segunda vitória consecutiva do Adilson Batista. A primeira do América na Vila Belmiro. Num jogo em que nós finalizamos duas vezes, eles 31, mas o que vale é a bola na rede. Então, o Elhão volta para casa com 3 pontos. Essa noite, time completo! Há quanto Aê, tempo isso não porra! acontecia? Dá seu boa noite, Alisson Fernandes. Boa noite! Estou de volta depois dessa parada da Copa do Mundo para falar minhas bobagens habituais aqui. Muito bem. Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite, galera. Tamo aí. Hoje o time completaço, inclusive corneta com ventilador, né? Pois é. Com a furadeira, né? Com a britadeira. Pra variar, gravando diretamente do alto forno da Uzi Minas. Seu Cláudio, dá seu boa noite. Não podem tratar assim os coleguinhas, tá? Assim, poxa, que saudade, quanto tempo. Estou falando de jornalista. Boa noite, coelhada. Esse é o Jairo Viana, que tá sempre aí beijando a taça. Essa taça tá uma nojeira já, viu, Jairo? Boa noite. Boa noite. Mas eu tô com saudade de beijar a taça, viu? É, né? Infelizmente, a vontade de beijar a taça tá demais. Ah, não, eu tenho bebido. Tenho bebido normalmente. No meu final de semana, eu tomo uma. Aí, tô dando as beiçadas na taça. Mas você tá ganhando algum prêmio em função disso? Eu costumo pagar pra geralmente vem a conta com 10% pro garçom no final. Muito bem, então vamos falar da pelada de ontem. Mas antes, nós precisamos aqui congratular o feminino, que se sagrou ontem também tricampeãs da Copa BH de futebol feminino. Final em cima do Manchester, também num campo neutro, lá no Sesc Venda Nova. Placar único. Como é que chama? Placar simples. 1-0 para as meninas. Aí, então, as coelhíssimas se sagraram tricampeãs. Você tá querendo a taça, Jair? Vai lá, ó, tem mais uma taça pra você beijar. Meninas tricampeãs de futebol da Copa BH de futebol feminino. Então, ó, parabéns pras coelhíssimas, que continuem assim, continuem também com bons resultados, agora, quem sabe, no cenário nacional. Outros pequenos avisos paroquiais, a gente continua apoiando a campanha Torcida Mário Pena, do Hospital Mário Pena, que está ali precisando de um cascalho, está precisando de um financiamento, está precisando de uma ajuda. Então, quem puder, separa uma taça do final de semana para fazer sua doação lá para o Mário Pena, esse que é o hospital oncológico mais importante de Minas Gerais. E aí, essa eu vou deixar para o final, a gente comenta depois. Alisson Fernandes, teremos resumo da partida? Não tive muito tempo para preparar, não, mas vamos lá. Acho que o resumo dessa partida é bem simples, assim. O América começou até ali 5, com muito boa vontade, 7 minutos. A gente conseguiu medir forças com o Santos e conseguiu jogar bem. A partir dali o Santos se reorganizou um pouco mais, começou a botar a bola no chão, começou a tocar, começou a sair mais para o jogo e começou a se tornar dono da partida. Mas a proposta do América era muito clara desde o início. O América realmente foi para jogar de forma defensiva e foi para jogar por uma bola, sem nenhuma vergonha disso. E acabou dando certo. Dando certo, assim, quase que literalmente. O que nós tivemos foi uma bola durante o jogo. Nós tivemos 2 chutes a gol, na verdade, mas o principal deles foi no pênalti, cobrado pelo Rui. Fizemos o gol, conseguimos levar até o final do primeiro tempo. O pênalti com os 2 chutes a gol? Com um placar positivo, já para o segundo tempo, aí a gente voltou mais ainda atrás, mais ainda praticando o jogo reativo, o jogo de segurar lá atrás, mas sem conseguir oferecer qualquer perigo lá na frente, sem conseguir contra-atacar. E aí foi um sufoco total. Segundo tempo, sufoco total, Santos pressionado pela sua torcida, pressionado pela má fase que vive o Santos. Santos que vinha sem treinador, Serginho Chulapa comandou ali da beira do gramado e teve que ir para cima. A gente sabe, do América, mas sabemos que qualquer equipe do quilate do Santos, quando pega o América em casa, as torcidas não aceitam um placar que não seja uma vitória. Então, pressionado por isso, Santos foi. não com muita organização, muito cruzamento, muita bola aérea, sendo que o Santos não tem jogador com característica de finalizar essas jogadas aéreas, mas foi pro Bumba Meu Boi, foi pra pressão, conseguiu pressionar demais o América. A nossa vantagem na partida, para mim, é que tivemos os dois zagueiros muito firmes ontem, tanto Messias quanto principalmente Matheus Ferraz, muito firmes na bola aérea, muito firmes no chão. Então a gente conseguiu ali, com uma pitada de competência e uma boa dose de sorte, que o Santos perdesse ali vários gols na cara, e com isso saímos com um placar que é fantástico, um placar que é espetacular. A prova disso é que o América nunca tinha conseguido vencer o Santos lá na Vila Belmiro, que é um templo do futebol, e é um placar histórico pra gente, é pra ser muito comemorado o placar, e é pra ser estudado e debatido, é o que vamos fazer aqui na próxima uma hora, pelo menos, o desempenho, porque dessa vez demos muita sorte de não tomar gol. Na próxima, não sei se isso vai acontecer. Muito bem. Posso apresentar a versão alternativa do resumo? Apresenta a versão alternativa do resumo. Santos, pênalti, gol do Rui, Santos, intervalo, Santos. Acabou o jogo. É isso, gente. Foi o dia de todos os Santos. Pra quem tá estranhando, o Alisson com a câmera ligada hoje, é uma promoção nova que o Decadente está fazendo. Você aproveita, dá uma rodada. Dá uma rodada pela casa com o notebook ou com o celular. E isso aí pra espantar coisa ruim de casa é, nossa, melhor do que a benzedeira. Minha mãe tá vendo esse programa, eu tenho certeza que ela não vai concordar com isso. E aposto que nunca apareceu uma assombração na sua casa. Sérgio Tavares, o que você teve a comentar? Só complementando aí o que o Alisson falou, eu concordo também. O resultado foi uma coisa espetacular. Totalmente para ser comemorado muito, né? Um resultado que a gente nunca fez. E no momento que a gente estava já começando a recuperar. Então dá aquele ânimo para a gente seguir e acreditar que a gente pode ficar. Agora, o jogo foi horroroso, o jogo do América. Que isso? O jogo foi horrível, o América não fez nada. O Santos ter a posse de bola, atacar muito mais, pressionar muito mais, é normal. Eles têm um time forte, estavam jogando em casa, e o América ter que se segurar lá não é o problema. O problema é como fazer isso. O América não soube fazer isso, mas graças a Deus, sabe-se lá por quê, a bola deles não entrou. Se por um acaso, só dois lances, aquela cabeçada do Gabigol debaixo da trave, que ele cabeçou pra fora, e aquele chute que o Yuri, sozinho, ele e o João Ricardo, ele chutou pra fora. Se essas duas bolas entram, seria 2-1 pra eles, a gente estaria correndo atrás e reclamando, não podia ficar tão recuado, tinha que ter feito alguma coisa e tal. Né? Muito bem. E esses dois lances foram, assim, inacreditáveis que eles perderam. E não foram únicos, teve vários outros. Então, a gente não pode julgar assim, porque esse tipo de resultado só vai acontecer uma vez na vida, outra na morte, julgando desse jeito. Então, julgar recuado, ok. Mas você tem que saber julgar isso. O América não soube. Toda vez que a gente conseguia tirar a bola dali, a gente dava um bicão lá pra frente e devolvia a bola pra eles voltarem. Não é assim que funciona. Você tem que segurar a bola, tocar, tentar ir pro campo deles, mesmo que você não tenha ofensividade, pelo menos pra deixar eles mais lá atrás e demorar pra eles voltarem. Eu acho que é um jogo pra gente criticar muito o América, mas ao mesmo tempo dá graças a Deus porque aquele gol tava trancado. Muito bem, Sérgio Tavares aí mostrando toda a sua aplicação em matemática, dizendo que se duas bolas do Santos entrassem, era 2-1. Tá de parabéns. O Cornetinha, que eu tô aqui tentando baixar o som e aumentar pra ver se ele vai falar alguma coisa, mandou uma mensagem agora aqui no grupo, tá dizendo que tá na casa da Digníssima, que ela mora na Cristiano Machado. Ô Corneta, debaixo de qual viaduto que ela mora? Porque não é possível, você tá no meio da Cristiano Machado. Não é bem assim. Vamos lá, né? Pô, Pino, né? É o do Mina Shopping. É o modinho que você vê no shopping, né? Boa lugar de Natal. Lugar de. Não, mas aqui o transicionista aqui, muito barulho. Vamos lá. Vou resumir o jogo em três palavras, na qual eu explanei várias vezes no grupo ontem. Puta que pariu, cara. Eu nunca vi goleiro fazer defesa. Goleiro, o João Ricardo fazendo defesa com a cabeça, velho. Eu tava acreditando nisso. Hã? E Guita aplaudiu. Cara, eu quase infartei nessa hora. A bola que aquele Jacu errou com o João Ricardo vendido, que chutou pra fora, que até o outro cara botou pra. Puta que pariu, velho. E eu assim, na casa dos outros, vendo no celular, não podendo gritar, desesperado, batendo a cabeça na parede. Dá não. Eu já desmarquei o cardiologista ontem. Não precisa não. É só uma dica de etiqueta social. Eu acho que o pessoal ia ficar menos preocupado se você xingasse e não batesse a cabeça na parede. Acho que a cabeça na parede assusta um pouquinho. Eu acho que as visitas acharam meio estranho quando começou a sangrar o nariz. Mas tudo bem. Mas, vamos lá, eu até perdi o rumo aqui. Não, mas putz, que joguinho lazarento, nossa senhora. E eu tava vendo pelo celular, então assim, as travadas, né, e voltava. Aí eu olhei no relógio, 26 minutos. Eu, beleza, meia hora depois eu olhei, 12 minutos. Falei, porra, o tempo tá voltando, não passa. Aí o João Ricardo machuca, me dá 6 minutos de acréscimo. Falei, agora fodeu, não tem jeito. É hora de 6 minutos de tomar um gol agora a mais. Não, dá não, gente. E tem Pocolândia agora no domingo, né? Isso, em casa, sem Filipão. Mas o Palmeiras nós já conhecemos, já sabemos como é que funciona o jogo. Vai ser jogo bom. Eu tô sentindo cheiro de 3 pontinhos. Agora, deixa eu colocar um elemento aqui para nossa discussão. Eu acho que esse jogo de ontem, ele foi muito interessante para a gente ter algumas discussões aqui no programa. Por quê? Uma delas, eu também fiquei, assim como o Sérgio, um pouco decepcionado com o desempenho. A gente sofreu demais da conta, saímos com um resultado fantástico, mas a forma que conseguimos esse resultado é uma forma muito ruim, e eu concordo com o Sérgio, se isso acontecer nas próximas 20 rodadas aí, dificilmente a gente vai conseguir sair com mais uma ou duas vitórias jogando daquela forma. Mas eu posso dar uma vitória que vai pra conta do acaso aí, mas me colocando um pouco na pele do Adilson Batista, que chegou há pouquíssimo tempo, não teve tempo praticamente nenhum, treinamento praticamente nenhum para conduzir, para tentar dar a sua cara para esse time. Teve mais na base da conversa, tentando modificar alguma coisa na parte do espírito do time dentro de campo, mas muito pouco na parte tática, muito pouco na parte técnica. Então, me colocando na pele dele, e principalmente pelos desfalques que a gente teve ontem, desfalques importantes para caramba, eu acho que ele foi na base do assim... Se a gente tem alguma chance de vencer o Santos lá, vai ser jogando por uma bola. Se eu tentar jogar esse time um pouco pra frente, se eu tentar enfrentar um Santos um pouco que seja, eu corro grande chance de sair de lá com uma derrota e até com uma derrota elástica. Eu acho que ele foi um pouco por esse caminho, e se ele foi por esse caminho, eu não o culpo por isso, não. Ontem ele teve que escalar Davi, ontem ele teve que escalar Magrão, ontem ele teve que colocar Carlinhos, Magrão e Giovani, que são três jogadores. O Magrão já não atua como lateral esquerdo há muito tempo, mas ele tem ainda aquela peixe ali de lateral. Tinha hora que os três se embananavam ali. Esse foi o time que o Adilson Batista teve para escalar ontem. Então, eu, apesar do desempenho não ter sido bom, apesar de tudo que o Sérgio falou e que o que eu falei na abertura também, mas eu achei que o Adilson fez o certo. O Adilson fez o que ele podia fazer. Talvez desse para colocar ali um Zé Ricardo, que entrou bem depois. Talvez desse para trabalhar um pouco mais a saída de bola, mesmo com as peças que estavam lá. Mas ele conseguiu fazer uma limonada com limões de pouca qualidade ontem. Veja você que a América é uma coisa doida. De limão. A América é uma coisa doida mesmo. Umas rodadas atrás a gente estava discutindo que jogava bem, mas não ganhava. Agora nós estamos discutindo que ganha, mas não joga bem. É verdade. Pode continuar não, assim, problema, não. Mas sabe o que eu acho o grande diferencial do Adilson ontem? Se eu não queria me matar, assumiu que é time pequeno e jogou um time pequeno. Acabou com essa história que a gente é grande, gigante. O importante é isso. O América custou pra entender isso. Chapecoense a gente descobriu isso há muito tempo. Nós somos um time pequeno. Vamos jogar com um time pequeno. E foda-se, pode achar. O importante é o resultado. Se tivesse empatado ontem no Santos, já era resultadaço. Ganhamos lá. Goleado. Feito histórico até. Quando o Palmeiras, mesma coisa. Eu acho a gente que não pode dizer é a rodada bônus do campeonato. Que a gente tá vivendo a rodada bônus. Que a tendência agora, Corneta, é mais ou menos essa. O Adilson tem essa característica de jogar mais fechado mesmo, de ser um cara que pratica o futebol ali de defesa, defesa, defesa, defesa, e quando der contra-ataque tenta fazer um gol. Só que eu acho que não vai ser tão da forma como foi ontem. Eu acho que à medida que o tempo for passando, à medida que o Adilson for tendo tempo para trabalhar, e à medida que esses reforços agora forem chegando, Paulão, o Robinho, esse Wesley que tá para chegar aí agora, e à medida que ele for conhecendo mais os caras que estão aqui, eu acho que a tendência é esqueçam aquela ideia de futebol ofensivo. Agora vai ser futebol defensivo mesmo. Mas, com o tempo e com os ajustes, o América não vai, vai tentar atacar, por exemplo. Ontem o América bicou completamente do ataque. É isso aí. Esse que é o ponto. É, você jogar... Pode falar. Você jogar recuado, você jogar como time pequeno, que seja, igual o Corinthians tá falando, é uma coisa. Mas abdicar de jogar é que eu discordo. Esse abdicar é mais uma questão de momento. Eu também. Eu tô pensando. Reserva, expressinho, mesclado. Era suplementar. Era assim, era o pior que a gente já tem. Mas é tudo em consideração. É porque o abdicar de jogar não te garante a vitória. Ganhamos ontem com um acaso extraordinário. Entendeu? Jogar recuado, segurando por uma bola, uma estratégia que pode ser positiva. Agora, abdicar de jogar só nesse acaso absurdo. Sim. Eu acho que deu certo ontem, que vai dar certo em todos os exatamente, jogos. Exatamente. A gente entende a particularidade da partida, como a América estava ali totalmente desfigurado, cheio de reservas, sem suas principais peças. A gente não pode esquecer, Norberto está no estaleiro, Ailon está no estaleiro, né? O Rimeno jogou, joga Wesley. Então assim, era um América totalmente diferente do que a gente espera do América. Acho até que o América pode fazer partidas, sim, tendo resguardado a qualidade defensiva, estar firme ali atrás, mas ao mesmo tempo tentar jogar um pouco mais de bola. Ô, gente, nós tivemos no segundo tempo 25,6% de posse. Isso é nada. É capaz de ter mais tempo de bola parada, de bola fora de jogo, do que tempo de bola com a América. O Gandula teve mais posse de bola com a América. Então, assim, ontem foi atípico. E deu certo, ótimo que tenha dado certo. E para as peças que o Adilson tinha e para o tempo que ele teve de treinamento, era o que ele tinha que fazer. E sim, deu certo, que ótimo. Agora, nós não podemos contar que vai ser desse jeito, jogando por uma bola, que nós vamos conseguir segurar a Série A até o ano que vem, porque não deve ser. Né? Olha o que mas sim, fez bem, ganhamos 3 pontos, é isso que está valendo hoje. Agora, por outro lado também, Henrique, eu penso que ter um time que tende a ser mais defensivo do que ofensivo, que se assume assim, como o Corneta falou bem, se assumir como um time pequeno, que joga como um time pequeno, tende a nos render melhores resultados contra times maiores. Eu acredito nisso. A gente teve aí, talvez, 12, não me lembro ao certo, jogos contra Cruzeiro e Atlético com Anderson Moreira, e a gente não conseguiu nenhuma vitória, conseguimos um empate, se eu não estou enganado. Com uma tendência mais defensiva, um cara como o Adilson Batista montando o time, se a gente jogar 12 clássicos contra Cruzeiro e Atlético com o Adilson Batista no comando, a gente ganha 1, 2, 3, 4. A gente não fica nessa seca louca, não. Pode não ser a forma que o brasileiro se acostumou a gostar de ver futebol. A gente foi ensinado a gostar de times ofensivos, e isso não é ruim, não. Time ofensivo é mais bonito de se ver mesmo, mas um futebol defensivo, quando bem jogado, não necessariamente o que a gente viu ontem, mas um futebol defensivo, quando bem jogado, ele rende resultados, sim. Tá aí uma Copa do Mundo que aconteceu há bem pouco tempo e prova isso. Muito bem. Bom, o Santos também está desorganizado, está sob pressão, está sem treinador, também ajuda nesse resultado de ontem, né? Foi muito criticado por todo mundo da mídia, mesmo pelos narradores durante o jogo. O Santos fez 69 cruzamentos, 56 errados, 13 certos. Só para se ter uma ideia do que é, porque tem a média do Santos no campeonato, nas outras partidas, em média, o Santos faz 28 cruzamentos por jogo. Ontem ele fez 69. Então, assim, mais que o dobro, né? Sem efetividade nenhuma, igual você estava comentando. Algum destaque nosso que vocês já queiram comentar a partida ou não? Ah, eu falaria do Messias. Messias tá jogando demais da conta. Messias foi eleito. Beckenbauer, jogou demais ontem. Fez um partidaço mesmo, seguro. Né? O Matheus Ferraz também, eu achei que ele evoluiu bastante. Sim. Tem evoluído, né? Não é o ideal ainda não, mas tá evoluindo bem. Eu acho que o destaque ontem não podia ser outro, não. É a defesa, sim. O Messias, com 10 minutos de jogo, eu anotei aqui que ele já tinha tirado 3 bolas pelo alto. Então ele ouviu o último Decadentes, e eu e o Jair, eu e o Jair falamos que ele precisava treinar a bola aérea defensiva. Agora falando sem sacanagem, bicho, é claro que não sei, né, mas não deve ter ouvido, mas eu achei ele ontem com uma com mais ímpeto para ir nas bolas, mais dono da situação quando a bola era cruzada na zaga do América. Aquilo que ele tem de sobra quando é na bola rasteira, ontem ele deu mais um carrinho lindo, um jogador do Santos que estava pela ponta esquerda, e ele tinha passado pelo lateral, ele já estava para cruzar, Messias foi lá e deu um carrinho na bola, perfeito. Ele é dono das situações, ele é protagonista com a bola no chão. A minha crítica nele em algumas partidas é que quando essa bola vem no alto, ele não assume esse protagonismo de aqui é comigo. Ele se torna mais coadjuvante quando a bola é no alto. Mas ontem não. Ontem eu senti o Messias mais atento nessa bola aérea. Tô de acordo. Mas talvez pode ser até um pitaco do Adilson Batista, porque o cara funcionou zagueiro, né? Então, o Matheus Ferraz jogou bem. Pois é. Então, de repente, o que a gente viu, o Adilson Batista também viu e falou... E bateu um papo com ele mesmo, né? Deu uns toques e tal. Que o cara de zaga, o cara entende. Uhum. É, pode ser. Vamos ver como é que faz essa evolução aí. Corneto saiu, Corneto? Uai, então Corneto ficamos sem Cornetinha. Muito bem. Sérgio, quer comentar? É, só chamando a atenção, desde 2011 que a gente não ganha como visitante de um time jogando a Série A. A última vez foi Fluminense e nós ganhamos de 2-1. Aí agora nós ganhamos do Santos. Nós já tivemos uma vitória fora de casa. O Fluminense, né? Porque o Fluminense deve aquela Série C ainda. Ah, então, bom, às vezes okay. A gente tem gente que nem considera. Não, mas se você considerar, por exemplo, nós ganhamos do Corinthians. Sim. Né? Mas ali nós éramos os mandantes, apesar da gente ter vendido o jogo e tal. Mas como visitante, é desde 2011 que contra o Fluminense que a gente não ganha, né? É. Então tá aí. Desde 2011. Eu queria ver depois, não sei se a gente consegue, porque a fórmula do campeonato era diferente, né? Mas eu queria ver depois se a gente conseguia fazer um paralelo entre a campanha do América em 73, que é a nossa melhor campanha, com essa, para ver se tem algum ponto de virada em que a gente vai conseguir isso. Mas enfim, fica para os estatísticos. Faremos isso. Me cobre no próximo programa. Vamos ler uns comentáriozinhos? Bora. Vamos lá. O Alex Tosh dando boa noite, time completo, o Paulo Braga gritando coelho, o Guilherme Chaves aqui já tá avisando que já deu print para detetizar a casa, imaginem do quê. Bernardo Moreira, América Raiz é assim, faz um e marca bastante, estilo Nutella do Anderson, a gente poderia dominar, mas perderia. O Guilherme Chaves, sou fã do João Ricardo, mas acho que ele saiu pouco nas bolas alçadas na área. Alguém ficou com essa impressão de que ele saiu pouco, deveria ter saído mais? Também não, acho que ele saiu nas bolas que ele tinha que sair. Não teve nenhuma bola que eu achei que assim... Ah não, essa ele não foi, devia ter ido. Também não. É, fiquei com essa impressão. A bola do Gabigol, ex-Gabigol, né? Gabi sem gol. O Gabriel, que ele cabeceou pra fora, que a gente tava até comentando antes aqui do programa entrar no ar. Era uma que ele podia ter saído. Não. Se a gente, pra mim não, na verdade no início do lance dá pra perceber uma desatenção gigante do Carlinhos, que não é o cara pra marcar aquele tipo de bola aérea, mas estava ali na zona de marcação dele, e ele ficou olhando pro outro lado, bicho, e o Gabriel veio correndo pela ponta, na hora que o Carlinhos olha, o Gabriel já tá finalizando, então essa atenção nas bolas cruzadas a gente precisa trabalhar melhor, o Carlinhos é quase um anão, não dá pra ser ele esse cara, mas quando tiver nas costas dele, ele tem que ficar atento. Mesmo pequeno, ele tem que ser atento que dá pra ele tirar alguma bola. 1,68m tem Carlinhos. É. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Jairo? Sérgio? Não. Não? Sigamos. O Adolfo aqui. Nas estatísticas, o que conta são os 3 pontos e uma vitória. Também acho. É verdade. Rodrigo BH. Ganhamos o Santos na Vila com Davi Magrão Marquinhos de titular. Já dá pra pensar em título? Eu acho um pouco cedo, mas Libertadores tá aí. Isso é realmente impressionante, cara, né? A gente jogou com um time reserva, quer dizer, não um time todo, mas com muitos desfalques, contra o Santos, que tudo bem, tá sem técnico, tá uma bagunça, mas tem um poderio ofensivo extraordinário. Sim. A gente abdicou de jogar, eles tiveram 1 milhão de chances pra matar o jogo, virar, golear, e mesmo assim nós saímos ganhando. Ou, tem nó. Eu não sei que trabalho que foi feito no gol, mas repitam. Moisés Oliveira, acho que foi uma boa forma de atuar fora de casa com desfalque. Pode ser que tenhamos duas formas de atuar, dentro e fora de casa, sei lá. Muito bem. Paulo Braga, o importante é conseguir se livrar do rebaixamento. Foda-se o resto. Outra coisa. Agora, o Moisés Oliveira aí falando que pode ter duas formas de atuar. Eu, com o Adilson, eu acho que as duas formas de atuar vão ser defensivo em casa e muito defensivo fora. Não vai ter. É igual pneu de Fórmula 1, né? Tem um molhado intermediário, mas não vai ter. Não vai ter. Slick não vai ter, não. Não vai ter, não, bicho. A não ser que seja, tipo assim, um Paraná dentro de casa, e pode ser que a gente vai tentar dominar as ações do jogo. De resto, vai ser um jogo mais reativo mesmo. Isso aí. Paulo Braga continua. Outra coisa, todo contra-ataque o Marquinhos estragava. Ruim pra caralho. É, tava ruim mesmo. João Pedro Maiani, voltando a acompanhar o programa. Vamos, Coelho. João Ricardo foi um monstro. Guilherme Chaves tá falando com a piada do Corneta sobre o Gandula, passou batida. Eu não vi também, não. Eu também não. Ué, conta pra nós. Fudeu, aí o Corneta saiu. Conta aí pra nós, escreve aí, Guilherme. Vamos ver se foi engraçado. Ou vai ver, ela foi tão ruim que ele nem percebeu que era uma piada. Né? Pois... eu não lembro dele ter falado a palavra Gandula. Passou batido mesmo. O Adolfo, sabe o que pode ter sido, Guilherme? Porque eu tenho um mecanismo aqui de mutar o Corneta. Só que eu só muto ele pra gente. Pra vocês aí, vocês ainda continuam ouvindo a casoeira, não foi isso, não? Então pode ter acontecido num momento desse. O Adolfo Santos fez muitos cruzamentos também por mérito do América, que fechou o meio. Verdade. Cidinho, acabei de chegar aqui. Corneta tá no banheiro? Não, ele tá no meio da Cristiano Machado. Namora uma moça que mora no viaduto do Minas Gerais. Se alguém quiser passar lá pra dar uma ajuda também. Não, lá venta muito mesmo, é verdade. É, venta muito. Marcos Neto, salve os sobreviventes de ontem. Ô, Guilherme, individualmente o Inter é mais time que o Santos. Vocês acham isso ou é uma coisa de momento? Eu acho que o Santos tem mais potencial que o Inter. Tá melhor na tabela hoje, mas o time do Santos pra mim é melhor. Se você olhando os jogadores individualmente, igual eu tô falando, eu acho que o Santos é mais. Mas como conjunto, o Inter tá mais acertado. Aí sim, aí como conjunto a gente vê nos resultados que o Inter... Vamos lembrar que o Santos tem um jogo a menos, viu, gente? É verdade. E é contra o Vasco, ou seja, uma provável vitória. Então, assim, realmente, o Santos tá mal na tabela, não encaixou ainda, mas eu também tenho essa impressão de que, individualmente, o Santos é mais time que o Inter. Jairo? Não, eu acho o Inter individualmente melhor. Será? Eu acho que o Santos tem muita promessa, tem muito hype em cima de alguns jogadores, mas eu acho que os jogadores do Inter, individualmente, são melhores. Não tem essa fé no time do Santos, não, dos jogadores do Santos, não. Opiniões divididas aqui. Lucas Russo, creio que agora é encher a casa contra o Palmeiras e com sorte ganhar deles também. Sabe que eu tô mais esperançoso assim da gente? É porque veio o Adilson talvez imponha uma outra forma de jogo. Mas nós fizemos dois bons jogos contra o Palmeiras. É verdade. Se tivesse ganhado qualquer um deles, tava no resultado do jogo também. Tava normal. O América conhece esse time do Palmeiras. Acho que dá pra fazer uma partida, sim, ganhar, mas fazer uma partidinha aí de encher os olhos também. E sim, tem que lotar o Independência, gente. Se não lotar o Independência nesse domingo, 4 horas da tarde, horário de futebol, reservado pro futebol, se tiver menos de 10 mil lá, eu vou ficar muito decepcionado, viu? Só avisando. Então cada um faz o seu papel aí e chama mais uns 2, 3 pra ir com você. Cancelou Onda Verde aí durante o... Por favor, vão lá, compra ingresso, refaçam. Isso. Entra lá no quilômetro de batalha de Ipiranga, compra com 50%. Dá seus pulos aí, dá pra comprar o ingresso na cara também, então vamos lá. O Guilherme Chaves tá contando piada aqui, ele disse que o Gandula teve mais posse de bola que a gente ontem. É possível, não duvido. Não, o ano inteiro pro Corneta fazer uma boa piada, quando ele faz, você muta o microfone, velho. Tá no meio do Cristiano Machado, desculpa. Porra, velho. Tá lá direcionando o trans, só pode. tá lá de Bega Trans lá. Rodrigo Bega. Se for pelo lado da escalação, foi bastante discutível, para dizer o mínimo. Era o que tinha, Rodrigo. Gostei bastante das substituições. No segundo tempo, ao invés de encher o time de zagueiro, o Adilson tentou matar o jogo no contra-ataque. Vocês mudariam alguma coisa na escalação inicial? Eu até sim. Mas assim, a peça que eu mudaria, não acho que comprometeu, que era o David. Davi, por que eu chamo de David? Eu não sei por que eu faço isso. Mas eu entraria com o Ademir no lugar do Marquinhos. Tá. Você apagaria o contra-ataque? Eu acho que eu não entraria com o Magrão e entraria com o Zé Ricardo no lugar, ou o Christian, que nem foi, né? Mas pra mim seria o Christian no lugar do Magrão ali. Agora, qual foi o cara que você falou aí agora? O Davi. O Davi a gente ainda tá carregando um ranço dele, que é a palavra da moda agora, né? Uhum. Lá do ano passado. Mas esse ano, cara, pra mim, posso estar enganado, mas eu não lembro do Davi ter feito uma partida ruim. Verdade. Ruim mesmo. Verdade. A gente tá carregando o ranço dele do ano passado. Ele tá sendo útil esse ano. Ele tá fazendo aquilo que ele se propõe. Sabe o que falta pra ele? Fazer um comercial no Fantástico pedindo desculpa. Marcos Neto costuma funcionar bastante, viu? Fiquei sabendo. Viu? Funciona demais. O Marcos Neto aqui, cachorrada ganhando do Bahia. Chupa Anderson. Chupa Anderson. Ô, Marcos, deixa eu te contar um segredo aqui. Eu não vou dizer quem. Eu não vou cometer essa indiscrição de apontar quem. Se por acaso vocês virem a cara dele muito vermelha na câmera, aí não quer dizer que eu não te falei nada. Mas você acredita que teve gente dizendo que ia, não posso torcer contra, a favor do Atlético, então eu vou torcer... Quem tá com a cara vermelha? Não sei. É, não, torcer pelo Atlético, não vou não, deixa o Bahia ganhar e não sei o quê. Alguém mais tem esse sentimento, gente? É claro que eu não quero que o Atlético ganhe. Agora eu preciso torcer pro Bahia perder, não. Não é o Bahia que tá fazendo campeonato com a gente? É isso aí. E o Bahia tem dois jogos a menos, quer dizer, vai jogando hoje, vai ter um. E a gente, ele perdendo, a gente abre 4 pontos dele. Ou seja, ele não alcança a gente. Isso. Né? Tá um pouquinho mais vermelho, viu? É... Arthur Sanazar, ah não, sumiu a mensagem. Ah, o Guilherme, nunca vi a América dar tanta sorte como nesses dois jogos. Isso. Santos e Inter muito mal escalado e perdendo chances. Estamos de acordo. O Guilherme dizendo que o Santos muitas promessas e o Inter mais medalhão. E o Guilherme Chaves continua, que o Adilson Batista terminou o jogo mais suado que o Renan Oliveira. Suou o ano todo. É verdade. É... Bicho, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Renan? Eu acho... Não, não, não. Até achei que ele ia entrar ontem, viu? Porque eu vi que costuma cansar, pensei que vai entrar, Renan. E a gente não fez a terceira alteração ontem, né? Fizemos. Foram três? Fizemos o Judivão aí. Ah, desculpa, entrou verdade. Entrou o Zé Ricardo, Judivão e... Então foi o Judivan que ficou faltando no formulário da semana, viu, gente? Mas vai fazer falta, não. Nem pra colar de cabelo pra bala. Foi mal. Mas aqui, vamos falar um pouco do Adilson, da questão da mudança, assim, da energia ali na beirada do campo. É, eu não sou o cara que acha que isso ganha jogo, não. Mas é, no mínimo, muito diferente da postura que tinha o Anderson e depois o Ricardo Drubs, que ficou só dois jogos, e também já não é uma postura mais muito nessa turma da nova escola aí de treinadores, o cara ser tão participativo, gritar tanto, participar tanto do jogo ali na beirada, isso já não é mais muito comum. Eu não acho que tem certo ou errado, acho que para mim o desempenho do treinador durante a semana preparando o jogo talvez seja muito mais importante do que aquele papel ali de incentivador na beirada do campo, aquilo para mim adianta pouco. Mas é, no mínimo, muito diferente. Eu acho que é um bom assunto para a gente discutir. Vocês acham que isso... O Jairo, eu percebi na outra fala dele do programa passado, que ele parece ser fã disso. O que você acha, Sérgio? Acho que isso pode... O que isso pode trazer? O que isso pode estar rendendo positivamente para a América nesses dois últimos jogos? Ter um treinador que sai realmente mais suado do que o Renan Oliveira no ano. Isso não é uma mentira. Eu acho que isso é uma bobeira. Eu acho que essa discussão aí é inútil, na minha opinião. Mas assim, não porque eu seja contra ou a favor de gritar ou de ficar calado, não. Eu acho que cada um tem sua característica. E você tem que analisar o trabalho daquele cara dentro das características dele. Então, vamos lá. O Adilson é um cara que se expressa muito na beira do campo. Beleza. Isso é uma característica dele, e vamos avaliar o trabalho dele pensando nas características e como é que ele consegue mexer isso. O Anderson, ou o Givanildo, ou qualquer outro, são mais quietos na beira do campo. Beleza, isso é uma característica deles. E vamos avaliar o trabalho deles e como que as características deles interferem nesse trabalho. É isso. Né? Com dois jogos e duas vitórias, não tem muito falar mal do Adilson. Quer dizer, até tem, né? Igual nós estamos falando do jogo passado. Uhum. Apesar de eu concordar com você que não tem, ele não tinha... não tem muita culpa nesse jeito de jogar, porque a gente estava numa situação diferenciada. Mas vamos aguardar, ué. Vamos aguardar os jogos do Adilson para ver o potencial dele mesmo e tal. Se ele grita ou não grita, acho que não é isso que fará dele um bom técnico no América ou um mau técnico, não. Eu também acho que... Pode falar, Jair. Eu ia só comentar que a gritaria em si, eu também não acho que ganhe jogo, não. Mas eu acho que, por outro lado, se um cara tá, por exemplo, com um posicionamento errado, se não tem alguma coisa legal, por que esperar o intervalo pra dar um feedback no cara? Por que não fala? Fala, ó, fulano, ó, cola mais com o ciclano aqui, porque é pra vocês jogarem mais próximo. Ô, fulano, ó, atenção no lateral que tá subindo aqui. Então, assim, pra mim não faz muito sentido você esperar o intervalo pra dar esse tipo de feedback. Uhum. Eu não via, por exemplo, o Anderson fazendo isso. Também e eu não. Vejo o Adilson Batista o tempo inteiro, né, cantando o jogo. Ó, fulano, atenção aqui. Ó, eu vi o Anderson dando esporro. Então vejo assim, o outro dando um esporro. Eu acho, não é o grito que ganha o jogo, mas eu acho que o feedback ali mais rápido é uma coisa boa pro time. Principalmente quando você tem jogador jovem, quando você tem, às vezes, alguém que tá entrando ali sem entrosamento. Uhum. Então eu não acho uma coisa ruim, não. porque o jogo muda, né? E eventualmente o jogador que tá em campo, que tá no meio da correria, pode não ver essa mudança. E essa instrução a todo momento de quem tá de fora, assistindo a partida, tendo uma outra visão do campo, fala, ó, mudou isso aqui. Ou aquilo que nós treinamos, você tá errando um pouquinho. Posiciona mais aqui. Eu gosto mais dessa coisa participativa, dessa correção o tempo inteiro. Quando você tem um time, não sei se é o caso do Adilson, não vou lembrar do Adilson no Cruzeiro de jeito nenhum, mas se você tivesse um time que tá fazendo exatamente o que você quer, não há necessidade de você fazer nenhum tipo de instrução, né? Mas eventualmente, o futebol é muito dinâmico, né? O Adilson pode ter dado uma instrução esperando uma certa característica do Santos, chegou lá em campo, o Santos tinha outra característica, né? Contra o Inter entrou com 4 atacantes lá na frente, coisa que ele nunca tinha feito até hoje. Então, por mais que o Adilson tivesse estudado o Inter e o pouquíssimo tempo que ele teve para passar qualquer coisa pro time, com certeza o time do Inter que estava em campo era completamente de qualquer coisa para que ele tinha se preparado. Então ele vai fazendo essa correção ali no meio do caminho. Eu gosto por esse motivo. Não por ser agitado, por ser gritaria, por ser sei lá como for. Exatamente. Né? Aí essa de passar a instrução, eu tô muito com o Jair. Eu gosto muito dessa, por entender que o futebol é dinâmico e que as características do jogo mudam a todo momento, eu gosto desse treinador que tá ali corrigindo o tempo inteiro, porque é isso que ele tá lá pra isso. A função dele é essa. E não esperar ou simplesmente trocar uma peça e tal. Né? Se vai fazer isso chamando o lateral que tá mais próximo, cantando no pé do ouvido e fazer isso de telefone sem fio até chegar em quem precisa ouvir ou gritar do outro lado, aí podemos discutir o que é melhor, o que é pior, né? Mas eu gosto dessa intervenção a todo momento, instrução que é passada a todo momento. Algo mais? Tem tréplica? Não? Não, então vamos lá. Não, eu acho que pode, isso pode ter efeito tanto positivo quanto negativo. É, pode, por exemplo, aquele, porque o negócio dele não é só a parte de instrução, ele participa de forma intensa ali, cobrando, cantando jogadas mesmo. Isso em alguns jogadores pode funcionar mantendo o jogador mais alerta, tem jogador que precisa disso para ficar ali mais atento ao jogo, para não se desligar, para não dar apagão. Acho que talvez aqui, estava tentando pensar, Zé Ricardo talvez precise isso, andou falhando algumas vezes, então ter um cara que vai manter ele aceso ali o jogo inteiro pode ser bom, mas ao mesmo tempo tem jogador, e eu acredito que eu, se jogasse futebol seria assim, eu ia achar um saco o cara ficar gritando o tempo todo, toca aqui, toca ali, vira pra lá, vira pra cá, eu acho que isso me atrapalharia, deve ter jogador que fica, que aumenta a ansiedade com isso, que fica mais nervoso e aí talvez erra mais, então vai depender do nosso grupo de jogadores, de como isso vai funcionar pro nosso grupo. Os dois jogos de agora mostram uma tendência inicial de que o grupo está respondendo bem a isso. Eu vi o América nos dois jogos, de repente, mais atento, mais ligado, não vacilando tanto. Nesse segundo jogo, por exemplo, a gente teve inúmeras chances, principalmente para os nossos dois zagueiros vacilarem. E não vacilaram, foram perfeitos ali na jogada. Eu acho que pode ser positivo. Tudo bem, mas concordo com você nesse ponto. Posso falar do Rodrigo? Falar do Rodrigo. Falar um pouquinho aqui do Santos, porque eu fiquei bem impressionado com ele, assim, não fez nada de muito fora do comum, tanto que o América saiu com vitória, mas esse Rodrigo dos Santos me parece uma joia para ser lapidada mesmo, tem aquela irresponsabilidade ali dos craques, tem uma condução de bola incrível, sabe enxergar para passar uma bola, a gente montou, e eu acho que o Adilson foi muito bem nisso, o Adilson congestionou, povoou demais ali a nossa defesa na parte esquerda, né? Na ponta direita do Santos. O Adilson povoou aquilo ali justamente sabendo que esse Rodrigo é muito liso e muito bom de bola. Então o Adilson fez o certinho, mas contra o talento é muito difícil ter um antídoto. E mesmo ele colocando ali Carlinhos, o Magrão também chegando por ali, o Davi defendendo um pouco mais ali pela esquerda, e tem horas também que o Giovani voltava mais, mesmo ele congestionando ali com aquele caminhão de gente, o Rodrigo conseguia triangular, conseguia passar a bola, conseguia passar através do drible, então eu me impressionei bastante, acho que valoriza ainda mais nossa vitória, porque tinha jogadores muito talentosos, o Bruno Henrique do outro lado também, aí já menos povoado e fez o Aderlan sofrer bastante, o Aderlan que não é muito bom defensivamente, e já até adianto aqui, vai ser meu voto para Colatina, porque o Bruno Henrique também fez ele sofrer pra caramba ali na outra ponta. Na entrevista, se não me engano, antes do jogo, o Adilson Batista já tinha falado que o Santos é uma equipe que ataca muito pelas pontas, então ele fez a leitura certa. Eu achei que ele preparou o América muito bem. A gente sofreu porque tem talento do outro lado mesmo. Tô contigo, acho que é isso mesmo. Cracasso. Alguém mais quer puxar algum destaque? Ah, eu queria destacar o Juninho. O Juninho jogou muito ontem também. Que foi quem fez, tá até comentário aqui agora do Bernardo, que ele marcou muito bem o Rodrigo. Realmente, ele ontem jogou muito bem. E o Juninho, ele é muito regular, cara. O cara não é genial, não tem nada, mas ele é, o cara desarma bem. E eu acho que talvez o problema pior dele seja passe. Mas realmente ele tá ajudando muito ali no meio de campo, viu? Acho muito injusto a quem critica falando que ele tem que sair dentro de um contexto em que nós temos o Wesley, sinceramente. Mas é, o Juninho, a relação da torcida com o Juninho é a mesma que a gente tinha ano passado com o putz, Hernani? O Hernani. A isso. Gente não, mentira dessa aí que eu sempre falei, não, tô falando a torcida em geral. A torcida pegou muito no pé do Hernandes e no final meio que foi aclamado como um jogadorzaço e a gente queria que ele ficasse e tal. Esse ano tá acontecendo mais ou menos parecido com o Juninho. É, já chamamos o Juninho de Kanté no jogo passado, né? Mas eu acho legal isso. É, são esses caras que o famoso carregador de piano, chamamos, né? Ele de Kate. É, chamamos de Kate. Você é louco. Mas esse carregador de piano, assim, que às vezes não é muito ressaltado, conseguir ver isso é legal. Muito bem. Eu tava tentando descobrir aqui se tinha a quilometragem que cada jogador correu dentro de campo, mas eu não achei aqui no Futsats, não. Então vou ficar devendo. Vamos para a barra com Latina? Alguém quer puxar mais algum destaquinho aí? Eu tenho. Eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro que eu tenho percebido que quando a bola é cruzada na nossa área, a gente está, não sei se esquecendo, mas não tem funcionado muito. A gente não está colocando um cara ali na cabeça de área para ser o cara responsável por pegar aquela segunda bola, pegar aquele rebote. E tanto no jogo contra o Inter, quanto nesse jogo contra o Santos, eu reparei que a gente cedeu chance para os adversários naquela bola ali. O Santos cruzou bola demais da conta, a gente conseguiu rebater praticamente todas elas, Messias e Matheus Ferraz, muito bem na bola pelo alto ali, só que eles rebatiam ali para a cabeça de área e essa bola ficava com o Santos. Ou para alguém já chegar finalizando de primeira, ou para o Santos trabalhar um novo ataque. Esse posicionamento aí, acho que a gente precisa fazer. Não sei quem seria. Seria ali Juninho mesmo, que é mais baixo, é volante. Talvez o Davi ali. Mas a gente precisa povoar um pouco mais aquilo ali para, além de rebater essa bola, sair com o rebote. Até porque, para um time que joga de forma defensiva, aquele rebote ali é o melhor para se puxar um contra-ataque, para tentar agredir o adversário. Quando você rebate uma bola dessa e já domina ali e sai jogando, é a hora do contra-ataque. Então, senti falta disso. Não sei se mais alguém observou isso aí. Acho que você tem alguma razão, mas eu acho que a gente está cedendo mais chances, perdendo bola, uma vez que a gente tem essa interceptação, a gente erra na saída de bola, do que propriamente nos momentos em que ela tem sobrado para o jogador do Santos. Eu fiquei com essa impressão, de que a gente cedia mais chances perigosas no momento do erro do que na ausência de alguém na sobra, pelo menos para mim. Eu também reclamei muito disso, de não conseguir sair né, daquele sufoco ali, segurar e falar, opa, peraí, vamos lá, vamos tentar, agora, daqui a pouco o Santos volta, mas, né? Mas vou tentar prestar mais atenção nisso, mas me chamou muito mais, por exemplo, me chamou mais atenção não, não foi uma coisa que me aconteceu, que me incomodou essa falta de alguém na sobra, não foi algo que eu tivesse percebido, sem ser falado aqui não. Uma outra anotação que eu fiz aqui é um puxão de orelha mesmo, no Gerson Magrão. O Gerson Magrão saiu reclamando de campo. Então, Magrão, não é hora disso, cara. Não é hora disso. O Adilson Batista é um cara que gosta do seu futebol. É um cara que tá te dando muita moral ali, a contragosto. A torcida já não tem mais confiança no seu futebol. O Adilson tem bancado isso. Eu conversava com um torcedor cruzeirense que me lembrava que o Adilson, na época de Cruzeiro, acho, na passagem dele no Cruzeiro, ele barrou o Sorim para colocar o Gerson Magrão de lateral esquerdo. Então ele gosta do Gerson Magrão, tem apostado nele, é a chance do Gerson Magrão recuperar o prestígio dele na América, e aí ele vai sair reclamando, sendo que não fez lá uma grande partida também. Então, Magrão, é hora do grupo se fechar, é hora de não ter esse tipo de picuinha, não é hora desse tipo de vaidade. Você tem contribuído dentro da sua limitação, mas tem contribuído. Ontem correu bastante, para mim não fez uma boa partida, mas lutou, tentou. Então, não vamos cair nessa bobagem, não. Prestigie e também dê valor ao cara que tá apostando no seu futebol, que é o Adilson Batista, o cara que tá tentando te recuperar dentro da América. Isso, se quiser ficar com alguém que gosta mais do jeito que o Adilson, eu pago o Uber lá do CT Leandro Drummond lá pra casa da Tel. Deixa eu ver o que mais. Tem mais aí, Wallace? O homem do caderninho? Eu queria falar só do Zé Ricardo também, que achei que ele entrou muito bem ontem. E outra coisa, alguém comentou aí, alguém falou nos comentários, esqueci o nome, pra mim o Adilson substituiu muito bem. Pra mim ontem ele mexeu muito bem no time. Ele tirou ali o Rui, se eu não estou enganado, para botar o Zé Ricardo, então deu aquela recomposição, mas logo depois ele lançou dois caras lá na frente, principalmente o Ademir, para continuar puxando contra-ataques. A gente teve uma chance em que o Judivan dominou bem, fez o pivô, conseguiu girar, tocou para o Ademir conseguiu passar do adversário, mas aí adiantou demais a bola, o Vanderlei foi nela, mas era uma bola que a gente podia ter matado o jogo. Então, para mim, na escalação, não foi a escalação que eu colocaria, mas as substituições, para mim, as três foram perfeitas. Eu não sei, o Marquinhos me incomodou mais do que o Giovani, por exemplo, do que o Magrão, por exemplo, para falar a verdade. Eu teria tirado o Marquinhos e não o Magrão para entrar o Ademir. O Marquinhos incomodou demais a conta. Nossa. Só para dando aqui, aproveitar. O Marquinhos saiu, O Marquinhos, vai sair lá pro final. Né? E o Magrão sai aos 20 do segundo tempo. Tá certo. O Marquinhos, não sei que o Marquinhos saiu 5 minutos depois, rapaz, para entrar o Ademir. Isso. Quem que saiu para entrar o Judivan? Foi o Rui, não? Foi. O Rui foi. Não, o Rui foi por último. O Rui saiu. Rui saiu a 30 e tantos, né? Não, se o Rui foi por último, então foi ele pelo Judivan. Foi ele pelo Judivan. Isso, então não. Zé Ricardo entrou no lugar do Davi, não? Não, o Zé Ricardo entrou no lugar do Magrão. Isso. A primeira substituição, então vamos lá. A primeira substituição foi o Magrão sai. Magrão entra Zé Ricardo. Aos 20 do segundo tempo. Isso. Né? Sai o Magrão, entra o Zé Ricardo. Depois sai Marquinhos. O Marquinhos sai 5 minutos depois para entrar o Ademir. Isso. Então, o que eu tô reclamando, na verdade, assim, eu teria tirado o Magrão primeiro, o Marquinhos primeiro, porque tava me fazendo mais raiva do que o Magrão, né? E o Ademir joga do lado de cá, né? Tanto que jogou, né? Tanto foi a substituição feita. E aí, por último, entra aos 78 minutos, também conhecido como 33 do segundo tempo, saiu o Rui para aí sim entrar o Judivan. Não tô reclamando, acho que com o que ele tinha era o que ele tinha que fazer. E tinha mais o que no banco? Renan Oliveira, Mateuzinho, Robinho, Sabino, Ricardo Silva e Fernando Leal. Não acho que ele tinha muito o que fazer diferente, não. Tô cornetando mesmo só a ordem de quem que ele resolveu tirar. Uhum. Porque não acho que ele tirou o pior em campo ontem. Eram os dois que estavam mais perdendo bola, os que estavam mais errando passe? Eram. Marquinhos perdeu 6, foi quem mais perdeu bola para o América. Magrão perdeu 4 vezes. Passes errados? Marquinhos deu 13 passes errados, Magrão deu 10 passes errados. Depois dos dois vem o Aderlan com 7, Giovani 6, Rui 5, enfim, aí por diante. Então, claramente eram os que estavam mais perdendo posse e eram os que estavam mais errando passe. Mas é cornetado, é detalhe, né? O resultado final, eu não acho que deveria ser diferente do que ele fez. Mas a forma e como ele escolheu fazer, eu talvez tivesse feito diferente. Não acho também que o Magrão tenha razão em reclamar a saída, nessa eu tô com o Alisson. O único porém que eu faria ao Adilson é não ter levado o Christian. Isso eu não entendi. Talvez teve algum problema, e né? A gente não sabe, pode ter acontecido. Mas, né, sem saber isso, só me estranhou o Christian nem sequer ter ido pra lá. Mas, fora isso, as substituições e tal, acho que foi bem. Foi na linha, né? Foi na linha. Muito bem. Algo mais, Wallace? Não, só isso. Só isso? Muito bom. Vamos pra América Latina, então? Bora. Vamos. Então, vamos lá. Voto popular de Colatina. Eu vi gente dizendo que num jogo como esse não deveria haver Colatina. Parece que o América jogou muita bola, né? Mas tudo bem, eu entendo a crítica, que o resultado é um resultado a ser celebrado e não cornetado. Mas claro, gente, a gente já falou isso aqui 500 vezes, sempre tem alguém que é, né, se você está fazendo comparação com o 11 em campo, sempre tem alguém que vai um pouquinho melhor, um pouquinho pior. E aí nós vamos ver o que foi dito no populacho. Davi, Juninho, Carlinhos e Ademir empatados com 5%, Aderlan 10%, Giovani 15%, Marquinhos 25% e Gerson Magrão 30%. Foi eleito da galera, talvez com rancor ainda do jogo passado, de ter tido a oportunidade de votar no Magrão. Foi o vencedor dessa eleição bastante distribuída. Eu já vou antecipar, acho que já falei isso agora há pouco. Pra mim, quem jogou pior foi o Marquinhos. Marquinhos tava a draga, matava tudo quanto era ataque nosso. Não rendeu nada ontem. Então, pra mim, é o meu Colatina. O Alisson. Eu também já adiantei o meu, eu vou de Aderlan. Achei que na parte defensiva foi muito fraco. Sérgio, eu tô com C, Marquinhos. É o Jairo... que me deixou mais raiva também. É. Eu também Jairão. Vou de Marquinhos, só serviu pra tomar o empurrão na área para pro pênalti. Só. Fora isso. E se não tivesse ficado em pé, não tinha feito gol também, não. O pessoal que votou no Wesley semana passada não queria votar no Marquinhos, não, porque ter tomado empurrão e ter gerado pênalti. O Neto mesmo. É... Não, Marquinhos, sem sombra de dúvida. É muito rancor. É muito rancor, gente. É... Deixa eu ver aqui então. Então vamos para o Corneta votou no Magrão. Magrão. Né? Então ficou, peraí, ficou. Dois votos pro Magrão, um pro Alisson votou no Adelan e três votos no Marquinhos. Marquinhos, isso. Então, com o latino da rodada. Bala da rodada também, foi até bem dividido, mas temos um aqui com 35% que leva. Juninho e Matheus Ferraz com 10%, o Matheus Ferraz sendo votado como bala, e dessa vez não acho que foi ele que votou. É, João Ricardo, 20%, Messias, 25%, e Adilson Batista com 35%. Pelo resultado da partida, muito bem. Sérgio. Cara, eu vou votar no Matheus Ferraz. É, eu acho que tanto ele quanto o Messias deram muito sangue ali, tiraram muita bola, falharam algumas vezes, né? Porque essa pressão do Santos foi muito intensa, mas eles deram muito sangue, eu gostei de ver essa vontade. E entre os dois, eu prefiro votar no Matheus Ferraz, porque o Messias já é um jogadorzaço, a gente já elogiou ele muitas vezes, e o Matheus Ferraz é o cara mais fraco e tal, mas eu vi ontem uma vontade tão grande que eu acho que ele merece esse bala. O famoso underdog. É isso aí. Muito bem. É, Jairo. É o. Assim, eu concordo com a justificativa do Sérgio, mas ainda assim eu vou do Messias ainda. O Matheus Ferraz está melhorando muito. Menção honrosa aí no bala, mas eu vou com o Messias ainda. Muito bem. Ô Alisson, conserta essa bobagem que esses meninos estão fazendo aí? Pois é, bicho. E aí eu vou falar com você. É, eu achei que você ia até me chamar primeiro e eu ia falar assim: dessa vez eu concordo com esse cara que votou no Matheus Ferraz. Eu vim pro programa com muita disposição de votar no Matheus Ferraz também. E vou votar nele, viu, Sérgio? Porque. É, muito pela recuperação dele e muito porque eu dificilmente vou ter outra oportunidade de votar no Matheus Ferraz pra bala. Uhum. É, mas achei que, bicho, num jogo em que foi muito exigido, o Santos teve um volume de ataque absurdo. Se a gente pegar o número de passes na partida, o Santos deu 600 passes, a América deu 150, uma coisa desse tipo. Então... Isso acaba estourando, e o tanto de cruzamento que o Santos fez, isso estoura lá na zaga. Então, para mim, invariavelmente, os méritos, os principais jogadores em um jogo que a gente não toma gol com um volume de jogo desse do adversário, normalmente são os dois zagueiros. E os dois realmente foram muito bem. Mas, como o Messias é figurinha carimbada aqui no nosso bala, e o Matheus Ferraz dificilmente tem essa oportunidade, meu voto vai para ele pela recuperação, um voto de confiança, para ver se ele recupera o bom futebol dele e seja útil aí. É, eu estou perplexo com esses votos dos senhores. É, só para dar o dado correto aqui, o América deu 197 passes. Sim, a defesa certamente num jogo como esse, em que você é agredido e ainda consegue segurar todo esse ímpeto da equipe mandante e sem tomar gols, o mérito sem dúvida é todo da defesa. Só que eu tô vendo vocês falarem aí de Matheus Ferraz e de Messias, que foram muito bem, mas se eu tiver que eleger um para ser o responsável, eu vou colocar na mão do João Ricardo, que fez belas defesas ontem também, em especial aquela de cabeça. Acho ele mais responsável por segurar o empate do que os dois da defesa, que sim, fizeram boas apresentações, mas pra mim tá na mão do João. Contudo, eu saio derrotado. Não, pensei... sai não, que o Corneta incrivelmente votou no João. Ah, o Corneta também votou no João Ricardo? É. Tá vendo? Pelo menos alguma pessoa tem que ter bom senso. Né? E quem é que diria que essa pessoa seria o Corneta? Então eu vou mudar meu voto, então, só pra sacanear o Corneta. Não, você não vai mudar seu voto. As já estão fechadas. O acabou. O senhor chegou, a porta do colégio está fechada, não pode voltar mais. Eu acho que essa estatística do jogo contra o Santos tem uma coisa errada. Ah. Porque eles falaram que eles tiveram 31 finalizações e o América teve duas. Eu não lembro dessas duas. Não foi o gol, né? Não, não foi gol. Porque não chegou a chutar pra gol. Aí como é que foi? O pênalti vale como finalização agora? Uai, claro. Não, então, sempre falei. Então, uma foi o pênalti, qual que foi a outra? Eu não lembro, não. A outra disse que também foi do Rui e foi uma finalização pra fora de gol. Não, não foi no gol. Pelo menos segundo o como é que chama esse trem aqui? Footstats. Ah, tá. Deixa eu contar mais um segredo pra vocês. Quem foi o jogador do América com mais posse de bola? Porra. João Ricardo com 19,41%. Porra, sério? Aí, ó. O segundo é Marquinhos. Caralho. Marquinhos com 11,18%. E o terceiro, Aderlan com 10,39%. Depois Carlinhos com 8%. Gerson Magrão, 8%. Rui, 7,5%. Enfim, João Ricardo com 19,41% da posse de bola americana. Aí, ó, tirando o João Ricardo, tá explicado porque que nós somos mal. Tá na ordem decrescente de ruindade, que enquanto quem mais ficou com a bola. É, pois olha é. Aí, Marquinhos, Magrão. Aderlan. Aderlan. Magrão, cadê Magrão aqui? Magrão, é, tá aqui mesmo. Pegou Michael Rui, verdade. Aí, ó. Muito bem. Giovani, 4,31% de posse. Nem pegou na bola. Ai, ai. É isso. Temos um programa, então? Isso aí. Não, tem umas coisinhas que eu queria falar. Que fala eu, coisinhas. Fazia tempo que eu não falava no finalzinho e falava que tinha mais coisa. Bom, pode falar, ué. Então, tem uns comentários aqui, Sérgio. Deixa pra você falar depois os comentários, não? Então, manda. Puxa. Pra finalizar, quer falar aí, Henrique? Ué, pode ser. Vamos lá. Eu acho que você parou no Paulo Braga. Eu parei no Paulo Braga? Não, Paulo Braga eu não li esse último, não. Sacanagem, Magrão, não foi pior. Também acho que não, Paulo. Arthur Sanazar, vocês acham que precisamos contratar para quais posições ainda? Estranha essa contratação do Wesley Pacheco e Paulão? Também acho fraco. Mais um armador precisamos. Precisamos do armador para entrar no lugar do Serginho, embora o Rui esteja fazendo um bom papel, mas o Rui não é um jogador confiável, ele se machuca bem, bastante, então precisa ter alguém para entrar no lugar dele. Quando falaram esse Robinho, eu achei que ele era um meia, mas parece que ele é mais um atacante, né? Ah, não sei. Atacante. Ele é mais. Ele tá como atacante no. Porque quando falaram no gol, eu ainda falei assim: ó, beleza, porque é um cara ali para. Pra jogar junto com o Rui, pra fazer uma sombra, né? Não sei como é que ele vai vir e tal. Eu acho que precisa de um cara ali. Só o Rui, eu acho que é pouco. Wesley, né? Rui Wesley. Robinho está como atacante. Precisa de um armador ali, porque o Renan Oliveira não pode ser o nosso armador reserva pra uma Série A. A gente não pode correr o risco de ter que contar com ele, infelizmente. Correr o risco de contar com ele é ótimo. Mas pra defesa... também, cara, antes da saída do Rafael Lima, a gente já precisava de um zagueiro. Tá vindo o Paulão, a gente pode entender que não é o zagueiro ideal, mas tá vindo, vem pra cobrir essa lacuna, mas pra mim ainda precisa de um outro cara, porque o Lima a gente nunca pode contar com ele, dificilmente ele tá à disposição, e agora tá à disposição, mas não joga há muito tempo, então pra entrar numa Série A acho complicado. O não, Ricardo tá ficando, Silva... O Lima não tá nem ficando no banco, hein? Não dá pra contar. Normalmente tá, na dúvida sempre tá. E o Ricardo Silva, que veio também pra compor esse elenco, não estreou até hoje. Eu tendo a acreditar que não tá tendo lá um grande desempenho nos treinamentos, não deve ter agradado muito, porque se não estreou até hoje, alguma chance já teve. Uhum. Então será que ele é esse cara que a gente vai confiar pra ser o reserva imediato daqui pra frente, sendo que ele nem estreou ainda? Não sei. Com a vinda do Paulão, provavelmente o Paulão vai disputada a vaga ali com o Matheus Ferraz. E aí um acaba se tornando um reserva imediato também. Eu ainda não confio nesse grupo de zagueiros para sequência. Acho que o Paulão, até não sou muito descrente com o Paulão, não. É um zagueiro que tem muita limitação técnica, é um zagueiro afobado, é um zagueiro que falha de vez em quando, mas é um zagueiro, daquele zagueirão de chutar a bola para frente, do Mumba Meu Boi, da força física. Tem hora que esse zagueiro é importante. Tem determinados jogos, tem determinadas situações e tem determinados times que esse tipo de zagueiro encaixa. Pode ser o nosso caso. E, de repente, o Paulão, que é pelo menos muito acostumado com Série A, pode render bem aqui. Não sei. É uma aposta, mas eu não acho... não tem esse medo todo, não. Eu preferia até que chegasse outro. Mas, na falta de... Então, o Messias é um jogador que mais jogou... pelo América esse ano. São 32 jogos, ele jogou 31. E jogou esses 31 os 90 minutos. Uhum. Só um jogo que ele ficou fora. Muito bem. Concordo com vocês. Então é esse armador. Um zagueirinho também vai bem. Se vier um matador pra finalizar melhor lá na frente também, não acho ruim, não. Wesley? Deus me livre. Não, na boa. Eu quero entender o que o Wesley Pacheco tem pra apresentar, viu? Também. Quero muito entender por que esse jogador vem. Porque não é a promessa. Ele tem 28 anos nas costas já. Então, empresário, ele deve ser de primeira. Apresentar. Tomara que ele queime a língua. Ou veio muito barato, né? Vai saber. Que mais? Arthur Sanazarro, Marquinhos cavou o pênalti, por isso não pode ser colatinho. Olha lá, tá vendo? Sempre tem um bobo desse pra aparecer e falar uma bobagem dessa. Arthur, me ajuda nisso. Não fala pra ele isso, não. Que mais? O Thales Maciel encerra aqui dizendo que os apresentadores do programa deveriam ser proibidos de usar a câmera. Só o microfone tá bom. Ô Thales, eu tô achando que você não tava aí no começo do programa. É só pra você aproveitar e dar uma benzida na casa, afastar uma olhada e tal, tá? Você corre com o computador aí, com o celular aí, que aproveita e dá uma limpeza espírita. O Thales já tava, na verdade, expulsando o Jairo e eu do programa, né? E aí a gente ainda volta. Eu colocando minha bela face à disposição dos nossos telespectadores / ouvintes, isso realmente vai incomodar os haters, né? Mas preocupa não, já, ô Thales. Minha bela face. Essa é a frase do programa de hoje. E com isso nós encerraremos. Não, eu vou falar agora. Ah, então vai. Depois do Sérgio eu quero falar também. Eu também tenho um recadinho final. Fala, Sérgio. Vamos lá. É duas coisas extra futebol que eu achei muito legal e eu acho que a gente tinha que comentar aqui. Uma é que o América fez uma parceria lá com a Save Cerrado e até estampou na camisa nesse jogo e tal, que é um... Estampou desde o jogo passado contra o Inter. Desde o jogo passado, mas eu só tinha reparado agora, por isso que eu tô falando agora. Independência, o álcool não permitiu, né? Que talvez. Mas eu acho muito legal isso, e é um programa, né, pra... chamam Aterro Zero, eles vão no CT lá fazer um programa para todos os resíduos gerados irem sendo reciclados e tal. E aí você tem umas etapas e tal, o América vai estampar isso na camisa ao longo desse tempo, na hora que for batendo essas metas. Certamente acho é bacana, legal, tá, né? Certo. E outra coisa é que nós estamos num bom momento do América, né? Todo mundo feliz aí, ganhando até com mágica e tudo mais. Mas agora o América anunciou o muro de lamentações. Então quem quiser pode ir lá reclamar. Lá no site do América tem uma ouvidoria muito legal. Eles prometem responder por telefone ou e-mail em até 48 horas. Muito bacana. Bem. Isso aí, isso é o América observando as suas potencialidades. Como a melhor coisa que a gente faz é reclamar, os caras abriram uma ouvidoria. Isso. Mas é isso que era um dos meus comentários finais também. A ouvidoria foi lançada hoje. Entrem lá no site do América, você tem a parte da ouvidoria lá reservada. Pode ir fazer reclamações, sugestões. Né? Então o América se aproximando da torcida, coisa que muita gente, eu ouvi muita gente cobrando, então tá aí. Eu tenho dó de quem tá cuidando desse canal, desejo sorte e força. É porque o atendimento é automatizado, só. Isso. Você liga pra lá e fala assim, se você quer mandar baixar as bandeiras, diz que um. Se você quer cancelar a sua onda verde, diz que dois. Se você acha que tá caro, diz que três. Se você quer mandar um fora salão, diz que quatro. Ah, muito bom, tá vendo? Planejamento, já tem atendimento automático, URA, a famigerada URA fazendo atendimento automático das principais reivindicações americanas. Mas assim, acho um passo muito importante que a América tá dando, sim, se aproximar do seu torcedor, é para aplaudir, sim, é para elogiar, e quer participar, quer dar sugestão, vai lá, dê sua sugestão, sugira, vai, o que você acha que pode melhorar, dê ideias para o clube, então acho que é vanguarda do que a América tá fazendo. O Tri das Meninas, João Marcelo Vasso. Se eu tivesse chegado na hora, o senhor tinha visto que a gente já teve celebração do Tri das Meninas. Vamos comemorar de novo, mas a gente já tinha comentado aqui no começo do programa. A última colocação que eu tinha para fazer, se eu achar minha anotação aqui, o que era? Era a ouvidoria. Ah, sim, muito bem. Cornetinha não tá aqui para dar sua mensagem edificante no final, mas o Cornetinha já tá também convidando a galera para ir lá na Mania do Futebol, lá na Cidade Nova. Ah, boa. Esse domingo vai ter lá o encontro dos colecionadores de camisa. A Mania do Futebol, que é uma loja que também, né, vende camisas, e eles estão prometendo que vai ter promoção de camisa lá no dia. Então, domingão, quem quiser ir lá ver os colecionadores de camisa, ver as camisas diferentes e tudo mais, não só a camisa do América, claro, mas quem quiser ir lá, programinha família, aproveitem. O América volta a campo também no domingo, às 16 horas, no Independência, contra o Palmeiras. O Palmeiras que anunciou hoje Luiz Felipe Scolari, mas que não estará no campo ainda no domingo, já que parece que ele tem questões pessoais a resolver em Portugal, onde ele mora. Então não vem para o jogo do Palmeiras agora no meio de semana pela Copa do Brasil contra o time do Anderson, e também não vai... Não, o time do Anderson não, é Chapecoense, eu acho, né? Tô sem saber aqui. Palmeiras é o Bahia mesmo. É o Bahia mesmo? Ué, esse jogo do Atlético é o quê? Campeonato Brasileiro? É, Campeonato Brasileiro. Não é verdade, gente. É segunda-feira, tô achando que é a Copa do Brasil. Viajei total aqui. Então é isso, contra o Bahia do Anderson. E quanto é que tá aí falando isso, hein, Alisson? 1-0 ainda. 1-0 para o Atlético. Muito bem. e depois o Filipão também não vem para Belo Horizonte. Mas o Palmeiras é um time extremamente qualificado, eu estou muito, muito esperançoso, dado as duas partidas que nós tivemos na Copa do Brasil. É para o americano lotar o Independência, é para chamar a turma, é para chamar a família, é para levar os meninos, é para agarrar todo mundo. E domingo é dia de Independência. Começo de mês, todo mundo recebeu já, carteirinha cheia, vão lá fazer a alegria do Coelhão, quem sabe levar mais três pontinhos, agarrar mais três pontinhos pra tabela. É isso, senhores, temos um programa? É, só a última coisa aqui, o Marcos Neto tá lembrando aqui, amanhã tem a América Brasileirão de Aspirantes, parece que é no Independência, eu não sabia que era no Indepa esse jogo. É? É no Indepa 5:30. No Indepa 5:30, 5 conto, pô, até deu vontade de ir, viu? Uai, 5:30 da tarde, quem tiver à toa aí, terça-feira, 5:30 da tarde, no Independência, América de Aspirantes contra o Santos de novo, gente. Isso. Aí é pra bater o prego na tampa do caixão do Santos. É, nós estamos liderando o grupo de aspirantes. Vamos lá dar uma força pra molecada. O Alisson. E esse campeonato de aspirantes, a gente não dá nada pra ele. É claro que como troféu vale pouco, mas eu já disse aqui no programa um tempo atrás, volto a dizer, esse garoto Arthur, que agora estreou lá no Barcelona, num amistoso, que saiu do Grêmio pro Barcelona esse ano, foi descoberto no torneio de aspirantes. O Luan, também do Grêmio, já jogou esse torneio de aspirantes, e o América fez algumas contratações para esse time, e o time está na liderança do grupo. Então, eu ainda não acompanhei, as partidas. Teve uma que eu assisti, não vi nenhum destaque individual. Na partida que eu vi, o lateral direito, que é da nossa base, o Filipinho, né, jogou muito bem, mas dá para de repente pinçar algum jogador interessante ali. Talvez até para esse final de ano ou para o planejamento do ano que vem. Meu outro recado é sobre o América Locomotiva, que volta a jogar no dia 11 de agosto, num sábado, 2:00 PM, novamente na universidade, lá na Universo, aqui em BH. Salgado Oliveira. Isso. E eles venceram o Botafogo, o Reptiles, numa partida emocionante. Muita emoção do início ao fim, principalmente no momento final ali. Nós vamos tentar de novo com eles uma promoção para sortear ingresso. O Arthur Sanazar, que comentou aí, participou da nossa última promoção e ganhou. E nós vamos tentar de novo, e é hora de apoiar. O Flamengo, gente, Flamengo tem torcida qualquer canto desse país e para torcer por qualquer esporte. Eu já fui num jogo do basquete aqui, do Minas contra o Flamengo, e eles lotam o ginásio aqui. Então, a torcida americana, chegou a hora de apoiar, é um jogo contra o Flamengo, é uma rivalidade que a gente já tem no futebol da bola redonda, vamos lá apoiar no futebol da bola oval. E a gente tá tentando infiltrar um decadente lá na narração do jogo, viu, gente? Ah, mas não entendo mais de futebol americano. Então, nós vamos mandar um cara também que não entende nada de futebol americano pra ficar penteirando lá. Nós nem falamos com a Bahia ainda não, mas nós já estamos propondo aqui de uma vez. E o Marcos Neto completa aqui que o jogo do América amanhã contra o Santos no Brasileiro de Aspirantes, pra quem não conseguir ir, né? Isso. Jogo é 5:30, muita gente vai trabalhar até mais tarde, então não tem como. Vai transmitir no Esporte Interativo, propaganda gratuita aí do Esporte Interativo, pode ligar lá, canal 576 da NET, e aí acompanhar o Coelhão. Isso aí. Muito bem, senhores. Agora sim temos um programa? Agora sim. Henrique. Então tá bom. Agora Henrique. Não, o Sérgio me ouviu? Eu ouvi. Estamos chovendo. Então é isso, senhores. Temos um programa e a gente volta domingo que vem, depois do jogo contra o Palmeiras, às 20h, para aqui, quem sabe, repercutir mais uma vitória. Eu tinha mais um negócio para falar que eu lembrei desse meio de caminho, mas eu já esqueci de novo. Então, eu tenho. Pode falar. Não, eu só queria registrar que nesse momento nós ainda temos 14 pessoas nos assistindo. 14 guerreiros. Quem não conseguiu perceber que nós temos essa audiência tão alta até o final do programa, que isso é por causa da minha imagem aqui, eu não sei mais quando que vai perceber o quanto que isso eleva o nosso programa, né? Eu queria falar de coisa séria. Só uma criticazinha rápida e uma análise que não tem nada a ver com o jogo. É que foi comentado sobre a contratação ou não do Serginho, se o América entrava nessa disputa, acabou que o América não conseguiu, até onde eu sei, nem tanto pelo valor do passe, mas pelo salário que foi oferecido pro Serginho lá no Kashima Antlers. E aí, na época também que se comentou do dinheiro que ia chegar do Rodriguinho, o que faz com esse dinheiro, o que faz para contratar, enfim, todo mundo dando pitaco. E no dia também do protesto da Seita Verde, teve gente lá falando: nós não queremos CT, não, nós não queremos imóvel, nós queremos jogador. Tem sempre essa crítica acontecendo. Eu só queria dizer assim, para lembrar todo mundo, né, gente? Igual eu falei da ouvidoria, tá? Ah, tá. Essa aqui é o time que quer imóvel, são os três, meu amigo. Muito bem. Então, para que o torcedor americano não precise gastar seu dinheirinho mandando. É, tem telefone mesmo, ouvidoria? É só pro, não. Pelo site, né, não? É pelo site. Mas aí você estraga a piada sensacional do cara. É porque eu achei que tinha, já tava ligando amanhã. É aquilo que eu falei sobre o Serginho, também vale para as outras coisas, gente. Não quer dizer que se um grupo de empresários estiver interessado em investir no Serginho, mantê-lo no América para depois fazer uma venda e ganhar nisso, não quer dizer que eles estejam interessados em contratar outros 4 ou 5 cabeças de baga que vem mais barato para comprar o elenco. Porque o investimento, a chance de retorno não é a mesma. O mesmo vale para falar do CT, que o América está fazendo agora, A realização do Planeta América não envolve só dinheiro que o América tem em caixa para fazer aquilo acontecer. Envolve os terrenos que o América cultivou durante esse tempo, fazer trocas de terrenos por outros terrenos que são mais interessantes. Não só terreno pelo terreno, mas a mão de obra de construção de todas as instalações que serão necessárias no Planeta América. Então, assim, não quer dizer que o América está com dinheiro parado em banco e vai gastar para fazer isso. Ah, não, vou gastar com isso aqui, fazer Planeta América, ao invés de contratar jogador. E ainda que fosse isso, é preciso entender, nós já falamos isso aqui, que o projeto da América tem que ser de longo prazo. Não adianta dar um tiro curto, por mais importante que seja a permanência da Série A em 2019, não adianta dar um tiro curto, não, porque chega ano que vem a conta vem. E ano que vem a gente não tem dinheiro mais para pagar. Gastar tudo uma vez só, não adianta. Então, assim, eu peço que o americano pense um pouquinho na hora de fazer as suas críticas e tentar pensar no macro, não só no imediatismo, no prazer imediato, né? Vamos tentar. Tá parecendo aqueles meninos que tem aquele teste antigo, né? Bota um bombom na frente do menino, fala assim: ó, tem um bombom aqui. Se você. Vou voltar daqui a 5 minutos. Se o bombom tiver aqui, você ganha outro. Se não tiver, você comeu o bombom, mas você só ganhou um, você não vai ganhar o outro. Menino não tem perspectiva nenhuma, vai lá e come o bombom, né? Poucos são aqueles que deixam o bombom lá pra ganhar outro depois. Então vamos deixar o bombom, Henrique, pra ganhar outro depois. E tem outra coisa também. A gente, desde ali dos anos 90, quase que desde sempre, a gente viu o América sempre muito preocupado com essa questão de estrutura. E se a gente. Se o América hoje ainda existe como um time relevante em Série B, Série A, Série B, Série A, é muito por causa disso. E a gente teve uma enorme era aí para trás em que alguns clubes não davam a menor bola para isso. Principalmente os 4 clubes grandes cariocas, por exemplo, que sempre foram sofríveis nessa parte de estrutura, nunca deram bola para CT, nunca deram bola para nada disso. E mesmo esses clubes estão despertando para isso. Estão percebendo o quanto isso é importante para o presente e para o futuro do clube, para conseguir competir com equipes que já enxergaram isso há mais tempo. Então, ter um grande CT, ter uma grande estrutura, ter uma boa condição de trabalho para os atletas, já não é mais opção, não, gente. Já não é mais questão de pensar em investir em jogador ou investir. Já não é mais, não. É obrigação. Se a gente quer se manter relevante daqui a 5, 10 anos, quando o Fluminense já tiver seu CT, quando o Flamengo já tiver seu CT, quando o Botafogo já tiver, quando o Vasco já tiver e quando outras equipes do futebol brasileiro já tiver, se a gente não tiver isso para tentar pelo menos acompanhar, aí é que a gente não consegue ficar em Série A mesmo. Então, não é mais opção, não. Virou obrigação. Isso aí. Então é isso. Se eu posso resumir isso, tudo que eu falei agora, é simplesmente entender isso. Primeiro que não é necessariamente um dinheiro que está ali à disposição do América usar como ele quiser. Isso depende de acordos e parcerias com outros investidores interessados. E que, ainda que fosse, pense na importância que isso tem a longo prazo. Pense não no ganho imediato, mas no ganho de longo prazo no nosso América, que se você for lembrar aí do nosso programa histórico aí, contando a história do América, já teve em vários momentos sem ter campo sequer para treinar, com o perigo de fechar as portas. Então, vamos pensar no futuro. Falando em futuro, domingo então a gente volta. Obrigado a todo mundo que ficou até agora aguentando a cara feia do Alisson. Um beijo pra todo mundo, abraço, até mais. Mais, nossa.